Senhor, nós te agradecemos por este culto que estamos celebrando aqui, por tudo que aconteceu aqui. Nós queremos que tenha agradado o teu coração. E agora vamos ouvir a tua palavra, a tua mensagem, que o teu Espírito Santo colocou no coração do teu servo. Abençoa ricamente o teu servo, para que ele profira as palavras que tu queres trazer ao nosso coração. Abençoa-o ricamente nesta hora. Te agradecemos e te imploramos no santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Hoje não vai ter aqueles 2 minutos de espera, como semana passada, retrasada, né? Onde algumas pessoas... O pastor falou que achou que eu estava passando mal aqui na frente. Eu falei assim, o que será que pensaram? Mas não, foi proposital. Eu sei que a igreja não pensou nenhum mal de mim, não ficou, o que esse rapaz quer? Mas foi realmente para causar essa dúvida em você, né? Mas, como eu te disse, hoje não vão ter os 2 minutos. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler os primeiros 10 versos. Evangelho de João, capítulo 14, os 10 primeiros versos. Os irmãos, eu já peço desculpa desde já, porque a minha versão não é a versão que a igreja adotou. Eu não estou com a NVI, estou com a revista corrigida, mas é próxima a leitura. O João vai me ajudar, tá vendo? Obrigado, João. Diz assim as escrituras: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo... Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? O título proposto para nós estarmos conversando esta noite é Jesus, o único caminho. Por que nós propomos então este texto, Jesus, o único caminho? Interessante que nesse texto, Jesus Cristo está num diálogo com seus discípulos, ele está os alertando a respeito da sua morte, da sua obra vicária na cruz, e nesse trecho ele começa a falar: não turbe o vosso coração, não se preocupe, na casa do meu pai há muitas moradas, há muito lugar para vocês, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar, eu vou trazer vocês, vou levar vocês até lá. Mostrando a soberania dele, e depois ele continua falando que aqueles que crescem no poder e no nome de Jesus, realizariam coisas maiores ainda. E no que estava inserido, então, esse diálogo de Jesus, onde ele declara, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e nós entendemos que Jesus, então, é o único caminho. Nós temos que primeiro partir da ruptura que houve entre o homem e Deus. Lembramos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com Ele, e dessa maneira existiu no princípio com Adão. Mas nós lembramos que por escolha própria, por decisão, Adão resolveu romper com Deus, desobedecendo. Aí Paulo vai falar lá em Romanos que de Adão em diante todos agora estavam debaixo do pecado. Ele vai falar isso no capítulo 3 de Romanos. Só que Deus é um Deus maravilhoso e que em nenhum momento isso o surpreendeu. Porque é que diz que na eternidade Deus nos amou e nos escolheu para que voltássemos de novo a ter um relacionamento com Ele através do sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz. Que é o caminho, o único caminho. Sabendo então dessa ruptura que teve entre o homem e Deus, chamada pecado, podemos fazer diversas conjecturas de o que seria, qual seria a pior consequência do pecado. Qual o maior castigo que o pecado trouxe sobre o homem? Eu entendo, eu penso dessa maneira, que o maior castigo que o pecado trouxe para o indivíduo foi: estão por conta própria. Agora você responde por você somente. Obrigado, Helen. Agora você está por conta própria. Ou seja, agora o homem saiu debaixo da graça soberania de Deus, do amor imensurável de Deus, e agora estava por livre vontade. Poderia fazer o que desse na cabeça. Eu acho que o maior castigo do pecado é você fazer aquilo que você quer. É o mau uso da liberdade que Deus te deu. Agora que veio algo, eu vou falar mais ainda, hein? Aí o que acontece? O maior problema que eu acredito da consequência do pecado é você estar à deriva no mar. É você se imaginar no meio do oceano, sem condições de saber qual a direção que está o continente. É você estar no meio da floresta, sem uma bússola para te indicar o norte, onde você possa se reencontrar de novo. É isso que o pecado fez com o homem. Tirou a direção do seu relacionamento com Deus. As escrituras falam que Deus, que o homem agora saiu da presença de Deus e agora ele está à deriva. E diversos caminhos foram propostos para que o homem voltasse a Deus. Porque, como eu sempre digo, dentro do DNA do homem está imputido a eternidade, a adoração, só que está deturpado, está nebuloso, está de maneira errada. Ou seja, o homem ele precisa de uma adoração, ele se preocupa com a eternidade, mas ele está perdido, porque agora ele está por conta própria. Aí Jesus Cristo vem, depois de quase três anos e meio de ministério terreno, chegando ao ápice do seu ministério, ele conversa com seus discípulos: olha, eu estou indo. E para onde eu vou? Vocês agora não podem ir, mas depois eu volto. E Jesus Cristo está falando para eles que estaria concluindo a obra da salvação. E eles entram em crise. Pedro, antes, logo no capítulo 13, ele fala assim: Senhor, para onde tu vai? Para onde tu vai? E Jesus Cristo: calma. Calma, não é o momento agora de vocês ir. Eu tenho que ir. E Jesus Cristo foi e preparou o caminho. Aí Jesus Cristo veio e se tornou o caminho de novo. Porque nós vamos ver o autor bíblico em Atos, acredito que é o 14 ou 10, ele vai falar: porque nenhum nome há embaixo da terra em que se encontremos salvação, a não ser no nome de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo veio e intitulou, falou assim, olha, eu sou a única direção pela qual o homem pode se chegar a Deus. Interessante que o Evangelho de João é um evangelho que mostra muito a divindade de Jesus Cristo. Ele enaltece a pessoa divina de Jesus. Mas da mesma maneira também ele faz menção muito do homem Jesus. E Jesus Cristo trabalhando entre eles, no capítulo 10 ele vai falar a respeito da parábola do bom pastor. E naquele momento, então, ele declara aos seus discípulos, aquele que estavam seguindo, fala alguma coisa interessante para ele. Ele fala, eu sou a porta. Ele é o meio de entrada. Ele é a condução agora que dá acesso a esse novo relacionamento. Ele é aquela bússola que falta para tanto a pessoa que está à deriva no meio do oceano, como aquela que está à deriva no meio da floresta. Jesus Cristo não só indica o caminho, como o próprio Jesus Cristo também é o caminho. A Bíblia é bem clara quando diz a respeito da condição do homem. O Eduardo, quando estava orando, ele fez menção de Isaías 59, onde diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, para que não ouvisse, mas os pecados da nação de Israel faziam separação entre Israel e Deus. Hoje, fazendo uma analogia como Israel de Deus, a igreja, nós sabemos que Deus não está encolhido para que não possa agir no nosso meio, para que não haja salvação no nosso meio. Mas uma coisa impede a ação de Deus na sua e na minha vida. Chama-se pecado. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos à nossa própria vontade. E quando nós estamos à nossa própria vontade, aquilo que bem nós queremos, nós vamos responder o que a obra da carne deseja. E Jesus Cristo vai falar que do coração do homem procedem as más coisas, seja ela adultério, homicídio, e por aí você pode enumerar tantas outras coisas. Ou seja, o que nos separa de Deus é o pecado. Romanos 1:24 vai falar a respeito diz assim por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, o próprio Deus entregou o homem à sua própria deriva. Olha o que diz Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia é bem clara sobre a situação que o homem se encontra. E para intensificar o nosso título como Jesus, o único caminho, por que o homem precisa de um caminho então? Olha o que o livro de Efésios nos diz. Efésios 2, os dois primeiros versos diz assim, e ele vos deu vida quando vós estavam mortos em vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E esse versículo agora que nós vamos ler é muito interessante, que diz, vai falar a respeito da situação do homem. Naquele tempo, quando estávamos separados de Deus, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Esta é a situação do homem. Sem esperança, sem Deus no mundo. Separados da comunidade de Israel. E toda vez que você pensar, ler assim no Novo Testamento, separados da comunidade de Israel, você lembre, separado daqueles que têm um relacionamento com Deus. E esses que não têm um relacionamento com Deus, eles estão sem esperança e sem Deus no mundo. Esta é a situação do homem. O homem está sem esperança, desorientado, precisando urgentemente de um caminho que mude esta realidade. Aí agora, nesse texto que nós lemos, João 14, nós temos três indagações, partindo antes no 13. Quando Pedro pergunta para Jesus Cristo para onde ele iria, você vai ler isso lá no 13:36, onde ele diz, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não podes ir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Aí depois há um outro questionamento, no 14:5. Tomé pergunta, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Há outro questionamento depois no 14:8. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Três perguntas. Pedro pergunta, para onde você vai? Tomé lhe pergunta, qual é o caminho? E Felipe lhe pergunta, quem é o Pai? Nos mostra ele. É depois da afirmação, né? Mas tem uma pergunta embutida nessa afirmação dele. Para onde vai? Qual o caminho? Mostra-nos o Pai. E nós sabemos para onde Cristo estava indo. Cristo estava indo cumprir a obra pelo qual ele se dispôs. Pelo qual ele saiu do seu trono de glória. Habitou 3 anos e meio, trabalhou com pessoas, sentiu fome, sede, frio, amor, raiva, ira, ele ficou irado. Morreu, porém ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. Jesus Cristo estava indo para cumprir a sua obra vicária. E o que ele estava indo fazer então, igreja, naquele momento? Morrer. E o que esta morte de Jesus Cristo proporciona ao homem? O que a morte de Jesus Cristo tem a ver com o caminho? Com o único caminho? O apóstolo João, ele faz uma brincadeira com as palavras nas suas epístolas. Ele fala assim, olha, eu vou falar algo novo para vocês. Não vou falar algo novo para vocês. O que eu vou falar não é novo. Aí depois lá na frente ele fala assim, mas este mandamento que eu estou dando para vocês é novo. Ameis uns aos outros. Aí eu falo assim, esse João, ele tá meio, não está entendendo as coisas. Ele falou que não vai falar nada novo. Depois fala que é novo e que tem que amar uns aos outros. E nós sabemos que realmente aquilo não era novo. É que era novo para aquelas pessoas. Amar as pessoas era novo para eles. Aí hoje aqui eu vou falar algumas verdades que não são novas. São antigas. Mas de repente eu vou estar falando algumas verdades aqui que devem ser novas para você. Que você não compreendeu ainda, não assimilou, não absorveu. Verdades essas que nós tiramos da morte de Jesus Cristo na cruz. A primeira verdade que nós tiramos da morte de Jesus Cristo na cruz é que ela foi uma morte em substituição. Ela foi uma morte que deveria ser minha e sua. Jesus Cristo estava indo naquele lugar para onde eu vou agora, Pedro. Você não pode. Sabe por quê? Era só a pessoa de Jesus Cristo que teria uma morte que eliminaria o problema que atrapalha o relacionamento de Deus com o homem, que é o pecado. Então a morte de Jesus Cristo, ela tinha o poder de substituição, porque ela foi em meu e em seu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Olha só o que diz o texto de Marcos, Marcos 10:45, diz assim, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A morte de Jesus Cristo veio em substituição da minha e da sua morte. Para que agora nós pudéssemos ter vida. Mesma coisa ecoa também lá o livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Onde diz... Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em favor de muitos. Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir mim os pequeninos e não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Essa aqui é uma fonte. Não era esse o texto que eu ia ler, meus queridos. Mas o texto de Mateus, que nós acabamos de ler, deixa isto muito claro, que ele veio em lugar de, em meu e em seu lugar, em benefício da nossa vida. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele, em lugar dele, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz, ela foi em substituição, ela foi em meu e em seu lugar. Primeira Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. Esse texto é maravilhoso. É maravilhoso porque fala que ele morreu por nós, mas ele foi vivificado. Ele não permaneceu morto. Esta morte que ele fez em meio em seu lugar é aquela convicção que João o Batista tinha quando viu passando. Ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que naquele tempo, quando João falou isso, os seus ouvintes compreenderam de maneira muito clara. Porque era a maneira pelo qual os judeus tinham seus pecados extirpados, perdoados. Eles iam e levavam sua oferta, levavam um carneiro, um cordeiro, e o cordeiro era sacrificado no altar em favor do pecado daquela pessoa. Aí Jesus Cristo está passando e João fala: olha, aquele ali, ó, vai derramar o sangue dele por causa de vocês. É este o significado, é isso que proporciona a morte de Cristo na cruz, a substituição da minha morte pela morte dele. E o resultado disso é que nós agora podemos nos relacionar de novo com Deus. Mas também essa morte de Jesus Cristo na cruz, ela nos proporciona uma outra maravilha. Ela nos proporciona redenção. Redenção dos nossos pecados, que em hipótese alguma você e eu conseguiríamos pagar. Sabe por quê? Isso é impossível. Lembro-me de uma passagem quando, falando a respeito do jovem rico, e no final da passagem os seus discípulos falam: olha, é impossível para o homem se salvar. Aí o que Jesus Cristo fala realmente? Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. É impossível o homem obter a sua própria salvação, mas a morte de Jesus Cristo na cruz nos proporciona a redenção dos nossos pecados. Sabe por quê? Segunda Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais o induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, o qual os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, agora nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. O que era impossível para nós, não teríamos como sair do reino das trevas. Pedro vai falar que fomos resgatados, falhou. Nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Gálatas. Hoje nós estamos correndo um pouco a Bíblia, né? Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o comentarista falando a respeito deste termo, ele diz que está embutido a ideia de uma ideia de resgatar, de tirar do comércio. Agora não está mais à venda. O peso dessa palavra que tem, segundo o comentarista. Ele fala, olha, quando ele fala resgatou aqui em Gálatas, ele está falando uma ideia que agora te tirou do mercado e agora você não há possibilidade nenhuma de adquirir de novo aquele material. Ou seja, quando Jesus Cristo veio e nos resgatou com o seu sangue, nos tirou das trevas para a luz, tirou toda e qualquer possibilidade de o pecado de novo nos trazer para ele. Não que o crente não peque, mas agora é impossível o pecado dominar sobre o crente que foi salvo e lavado com o sangue de Jesus Cristo. Não o religioso, mas aquele que teve um encontro verdadeiro e fidedigno com Jesus Cristo. Esse o pecado não domina mais. Este agora é controlado, é selado, é guardado pelo sangue precioso e pelo Espírito Santo de Deus. Esta morte, esta redenção, nós vamos ler de novo o texto que lemos de Mateus, só para confirmar. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O benefício de termos sido resgatados é que ele, desta maneira, nos liberta de todo e qualquer soberania e controle, de todo e qualquer soberania e controle que o pecado tinha sobre as pessoas, sobre o indivíduo. Porque Paulo, trabalhando com esse contraponto em Romanos, entre graça, entre pecado, entre nova vida, ele vai falar que nós fomos vendidos como escravo ao pecado, acredito que é Romanos 7, 10, 14. Ele fala que estávamos como escravos, servos, estávamos presos, não tínhamos vontade própria. O homem não tem vontade própria. Ou está sobre a vontade de Deus ou sobre a vontade do pecado. Esta é a verdade. Mas a morte de Jesus Cristo na cruz nos proporciona redenção. Primeiro, substituição foi em meio ao seu lugar. Depois, redenção foi em resgate que não poderíamos pagar de maneira nenhuma. Uma outra verdade é que ela nos reconcilia com Deus. Nós somos reconciliados com Deus por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, 19, vai dizer assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. A morte de Jesus Cristo nos reconcilia de novo com Deus. Reconciliar do quê, Marcos? Paulo, mais uma vez eu vou lembrar o livro de Romanos, o capítulo 5, versículo 10. Vai falar que os nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus, separados de Deus. Mas vai falar agora aqui em 2 Coríntios que nós fomos reconciliados. Aí um pouquinho antes, você vai ver no 17, vai falar que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma nova dinâmica de vida agora. Há uma vida nova agora. Há uma vida autêntica, verdadeira. Ou seja, a morte de Jesus Cristo nos proporciona reconciliação. Essa reconciliação, ela nos instiga, nos obriga a mudar nossas posturas. A termos posturas diferentes. Uma outra verdade que proporciona a morte de Jesus Cristo é a nossa justificação. É de sermos declarados justos diante de Deus. Eu vou usar bastante Duda hoje. O Duda falou a respeito da santidade, da justiça de Deus. Deus é um Deus justo, é um Deus zeloso, e Deus é um Deus justo. E a justiça de Deus, em hipótese alguma, seria cumprida pela nossa humanidade, porque, lembra, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas agora, essa justiça de Deus que requer uma santidade, uma obediência plena, que era impossível para o homem, Hebreus vai falar, 4, acho que é o 10, que Cristo foi tentado em tudo, mas em nada cedeu. Em todos os aspectos da vida do homem, Jesus Cristo foi tentado. Em nenhum momento ele cedeu. Agora nós seremos justificados através da pessoa de Cristo. A justiça de Deus foi completada em Jesus. Através de Jesus, agora eu e você podemos ser considerados justos. Em nós não há justiça nenhuma, a não ser aquilo que Cristo fez por mim e por você. Ou seja, as exigências que a justiça e a santidade de Deus requerem e buscam foram cumpridas em Jesus. Em nenhum momento a justiça de Deus, ela foi diminuída, foi deixada de lado, foi abandonada. Ela foi cumprida em Jesus Cristo. Quando nós faltamos no trabalho, na escola, seja onde é que for, nós levamos um atestado. E esse atestado, ele abona a nossa falta, não é isso que funciona? Ele justifica a minha e a sua falta. E agora nós não seremos cobrados por aquela falta. Ou não seremos descontados financeiramente por causa daquela falta. Jesus Cristo foi assim conosco. Ele nos justificou. Ele abonou. Ele não abonou, ele cumpriu ao pé da letra. Ele foi além do que um atestado, que só apenas abona. Ele não pode voltar atrás e fazer eu ganhar aquele dia. Ele não, quando eu faltei no seminário para poder estar trabalhando, fiquei 2 semanas à noite, aí eu peguei e levei lá o comprovante de, olha, quero minhas faltas aí abonadas, que falta reprova, né? Aí o pastor foi lá e abonou minha prova. A minha falta. Só que nesse dia teve um trabalho em aula. Eu perdi. Nesses dias teve discussão em aula. Eu perdi, eu não ganhei. O atestado, um comprovante, eles fazem isso. Jesus Cristo foi além. Além de abonar, ele cumpriu. Ele cumpriu todas as exigências que Deus faz por causa da sua santidade. Na sua morte na cruz. Uma outra coisa também que a morte de Jesus Cristo proporciona para o indivíduo, é que ela elimina o controle da natureza pecaminosa na vida do indivíduo. Ela é o julgamento da natureza pecaminosa da vida do indivíduo. Romanos 6. Paulo faz uma série de perguntas para aquela igreja e fala realmente a respeito de mudanças de postura, de mudanças de reino, pois como os permaneceremos no pecado, se é que você nasceu de novo e por aí vai. E nós entendemos que a pessoa pode ouvir ainda o pecado, ela pode seguir ainda os caminhos de pecado. Mas que diz, o versículo 2, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou seja, o crente, o salvo por Jesus Cristo agora, não tem mais o domínio do pecado sobre a sua vida. O pecado tem até influência, mas ele nunca mais vai ter aquele domínio que ele tinha antes da pessoa aceitar a morte de Jesus Cristo na cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz proporciona ao indivíduo a ruptura da sua ligação com a natureza pecaminosa. Ela existe ainda no indivíduo. Vai deixar de existir quando você estiver com o seu corpo glorificado no céu. Aleluia. Mas enquanto isso, você ainda tem uma natureza. Que essa natureza ainda tem um poder sobre você. Se você não se deixar controlar pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa natureza nunca mais vai ter o mesmo controle que ela tinha antes de você aceitar essa morte de Cristo em meu e em seu lugar. O caminho, o único caminho, Jesus Cristo. É o caminho que faz de novo o elo de ligação entre o homem e Deus. Paulo vai falar para lá em 2 Timóteo 2,5, que não somente Jesus Cristo, o homem, que é o único intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. O único caminho. E esse caminho ele proporcionou através da sua morte na cruz. E a sua morte na cruz, que foi em substituição do meu e do seu lugar, foi para a redenção, para pagar aquilo que nós não poderíamos, para nos reconciliar de novo daquilo que nos afastava de Deus, foi para nos considerar justos, aplacar a ira de Deus, para termos agora um domínio sobre a nossa natureza pecaminosa. São o que a morte de Jesus Cristo proporciona. Agora, qual é a bênção? Qual é a alegria? Nós já vamos terminar. Qual é a alegria de ser herdeiro desta salvação? Entendemos que a morte de Jesus Cristo proporciona tudo isso. Mas a morte de Jesus Cristo, ela só vai ter efeito quando você reconhecer que essa morte é para você. Quando você reconhecer que precisa dessa morte na sua vida. Os benefícios de você se tornar uma pessoa cristã. Filipenses 3:20 vai falar que essa pessoa agora se torna cidadã do céu. Mesmo aqui habitando entre nós, agora você tem uma nova pátria. E o que foi que Jesus Cristo falou que estava indo preparar mesmo? Um lugar. Aí Filipenses vai falar que agora nós somos cidadãos do céu. Pedro vai falar também que agora essa pessoa que aceitou essa bênção, que ela agora se torna participante de um sacerdócio real. Lá 1 Pedro 2,5. Agora a pessoa é alguém que pode trazer de Deus para as pessoas. Agora você pode estar abençoando outras pessoas. Você pode ministrar na vida de outras pessoas. Você se torna cidadão do céu. Você se torna agora abençoador de vidas. Efésios 2,19 vai falar que agora nós nos tornamos participantes da família de Deus. E comumente no momento de louvor, na hora de abraçar, você fala, agora você está na sua família. E isso é o que as escrituras nos dizem. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Efésios 2,19. Efésios capítulo 2 vai falar que andávamos como os filhos da desobediência, mas que nós fomos depois adotados como filhos. Gálatas também vai nos dizer que agora nós somos adotados como filhos. E algo que, numa aula, no seminário, o pastor Átila fez menção que o termo grego utilizado para filho é huios. Nós temos outro termo também para filhos, que é teknon. Mas esse teknon pode ser tanto filhos como criancinha, entre outras coisas. Mas huios está inserido nele a conotação de filho legítimo, filho próprio, filho do próprio sangue. E Gálatas 4, 5 vai falar que nós fomos adotados como filhos legítimos do próprio sangue, participantes da família de Deus. E 1 Pedro 2, 9, isso é algo maravilhoso. Vou te convidar a abrir e ler também comigo. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, acharam? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso é algo maravilhoso. Quando nós compreendemos e aceitamos tudo aquilo que a morte de Jesus Cristo nos proporciona, a bênção maravilhosa que nós nos tornamos propriedade de Deus. Para isso, no entanto, é necessário algo de sua parte também. A salvação é pela graça, mas requer uma resposta do homem. Hoje, como João disse, olha, não vou falar nada novo, mas o que eu vou falar é novo. De repente pode ser novo para você. Eu não sei qual é a tua condição diante de Deus. Mesmo que você cresceu nos seios da igreja, eu não sei qual é o teu relacionamento com Deus. De todas essas coisas que a morte de Jesus Cristo nos proporciona, as bênçãos de entender essa morte, cidadão do céu, sacerdote real, família de Deus, adotados como filhos, propriedade exclusiva de Deus, há uma condição para esta salvação, para esta bênção. O Evangelho de João, só trabalhei no Evangelho de João, ele faz menção de 47 vezes a menção da palavra crer, fé, é necessário crer. E crer e fé, a gente podemos tratar da mesma maneira, mas crer em quê, Marcos? Crer que tudo isso foi para mim e para você. Crer que foi Jesus Cristo que veio e se tornou homem, morreu em meu e em seu lugar. Para que isso se torne uma verdade nas nossas vidas, é necessário que creiamos que tudo isso foi para mim e para você. Isto só vai ter uma eficácia na vida das pessoas quando a pessoa aceitar isso pela fé. Paulo em Efésios 2:8 vai falar que nós somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. É necessário então crer. 47 vezes no livro de João aparece a palavra crer. É necessário que você tenha fé, que você creia. Para isso, tem a pessoa do Espírito Santo de Deus trabalhando. Sabe por quê? Naturalmente, o homem jamais conseguiria crer e aceitar essa verdade. Primeiro porque o homem estava afastado de Deus totalmente. E Deus, além de proporcionar a salvação, ele proporciona também a fé. Onde ele vem e traz diante do indivíduo, coloca esta fé diante do indivíduo, trabalha no coração dele para que fale assim, olha isso aqui, ó, esta fé, ela é minha, mas é um presente seu. Tome-a. Você quer? É esta a dinâmica da nossa salvação. Deus proporcionou tudo. O Espírito Santo vem e fala para você. Você quer? Você quer o quê? Você quer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz para mim e para você? Jesus Cristo, continuando sua conversa com os discípulos no capítulo 16, Ele vai falar que mandaria o Consolador e que este Consolador convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço que você abaixe sua cabeça agora. Porque não é o que o Marcos fala, não é o que o pastor Ezequias fala, o pregador que você ouve fala, que vai fazer se tornar verdade essas verdades na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai testificar o teu coração, a tua condição de perdido, que está à deriva, sem direção. É o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar que Jesus Cristo é o caminho e que este caminho foi traçado com sua morte na cruz, com a sua morte que foi no meu lugar, que foi para pagar aquilo que eu não poderia em hipótese alguma. Foi aquela morte para me reconciliar de novo com Deus. É o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus agora esteja falando ao teu coração. Mas não endureça o teu coração. Deixe que Ele fale com você. Deixe que Ele mostre a tua condição. De repente você está indo por um outro caminho, o caminho da religião, o caminho de vir para a igreja todo domingo, de vir à IBD, de cantar, de levantar as tuas mãos e achando que está indo para o céu. Eu te falo que você está indo para o inferno se você estiver só nesse caminho. A Bíblia fala isso. De repente você está indo no caminho de conquistar a sua salvação, o teu local no céu, com tuas próprias forças, com teu conhecimento, com tua vida ética, correta diante das pessoas. Me desculpe, mas eu falo que você está indo para o inferno se você está nesse caminho. Qualquer caminho que seja que você estiver buscando para satisfazer a tua eternidade, a tua vontade de ir para a eternidade, que não seja Jesus Cristo, você está indo para o inferno. Me desculpe falar isso. Mas é as Escrituras que falam. Duro foi o discurso de Jesus, onde ele falou, olha, vocês vão ter que comer da minha carne e do meu sangue. E muitos abandonaram. Aí Jesus Cristo fala para os seus discípulos, querem ir, vão embora. E Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Não tem outro caminho, meus queridos. Só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Sabemos, Pai, que somente mediante o teu sacrifício aqui nós temos a salvação, que nós não estaremos mais à deriva, perdidos, sem direção, Pai. Pai, eu peço que o teu Espírito esteja falando ao coração dessas pessoas aqui esta noite. Fala ao meu coração também, Pai. Confirma, Pai querido, este caminho em meu coração, Pai. Senhor, nós pedimos, Pai, ajuda-nos a enxergar a tua vontade. Ajuda, Senhor Deus, a entendermos o teu caminho. Senhor, que se esta noite, Pai, alguém que não conhecia este caminho, ou ouviu falar deste caminho, mas não estava, Pai, neste caminho, que ele possa, Senhor Deus, hoje reconhecer, Pai, e entrar neste caminho que é Jesus, Pai. Pai querido, que essa noite aqui, Pai querido, aquela pessoa que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que está em outro caminho, Pai, que ela possa, Senhor Deus, aceitar, Pai, este caminho maravilhoso e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela, Pai. Ô Senhor, sonda os corações, Pai. Se você entendeu, meu querido, que Jesus Cristo é o único caminho e não tinha tomado essa decisão agora, se você quer testificar e falar, eu quero este caminho, eu peço que você fique de pé e fale, eu aceito esse caminho. Eu quero este caminho porque eu estava à deriva. Eu ia para o inferno. Eu estava separado de Deus, mas hoje eu vou para o céu. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida e essa noite você quer tomar essa decisão, fique de pé, nós vamos orar por você. Lembrando que qualquer outro caminho não te leva para o céu, a não ser Jesus. O caminho de vir para a igreja, o caminho de qualquer outra coisa não vai te levar para o céu. Você vai para o céu se você tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer ter esse caminho agora, fique de pé, nós vamos orar por você. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, te enaltecemos e glorificamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela morte de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Te agradecemos, Pai, porque entendemos a necessidade de participarmos, Senhor Deus, deste caminho. E sermos chamados filho teu através de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmão João Júlio.